tratai-la em mais alto de vulcão. No meu rosto, colando araia, araia do mar, respira-lhe a doce sensação de me sentir, de me sentir assim tão feia, feia de morrer. Ai, feia de morrer. Por isso assim transformada, me linda por fora, feia por dentro, tudo ao contrário. Sou a dela e o monstro a brincar. Tenho mil caras de sobra para trocar. Sou a dela e o monstro a brincar. Feia, bonita, igual a mim própria, sem paz. Come on.